andrecivismoral.com.br. Dizendo que me ama só pra me ter perto, me dando aquele beijo que nunca me dão, só pra me iludir e me deixar sozinho. Que sentimento falso, às vezes que chegava só pra me enganar, dizendo que em casa ia descansar, e eu me iludindo assim como um menino. Mas não tem jeito, eu sei que o mundo gira, hoje sou eu que aprendo com a vida. Eu sei que um dia tudo vai ter volta, e eu já sei como dar a resposta. Vai chorar, pra esse vaqueiro vai lembrar o dia inteiro, e vai criar uma proposta dizendo que ame, que me quer de volta. Vai chorar, pra esse vaqueiro vai lembrar o dia inteiro, e eu não vou tá nem aí. Chore e sofra por mim e esqueça que um dia existi. Música do meu parceiro João Paulo, hein? PH Play e CDL, papai. Que sentimento falso, dizendo que me ama só pra me ter perto, me dando aquele beijo que nunca me dão, só pra me iludir e me deixar sozinho. Que sentimento falso, às vezes que chegava só pra me enganar, dizendo que em casa ia descansar, e eu me iludindo assim como um menino. Mas não tem jeito, eu sei que o mundo gira, hoje sou eu que aprendo com a vida. Eu sei que um dia tudo vai ter volta, e eu já sei como dar a resposta. Vai chorar pra esse vaqueiro, vai lembrar o dia inteiro, e vai criar uma proposta dizendo que ame, que me quer de volta. Vai chorar pra esse vaqueiro, vai lembrar o dia inteiro, e eu não vou tá nem aí. Chore e sofra por mim e esqueça que um dia existi. André Civis, o moral de Nicolana. Toque esse solinho aí, meu filho. Isso é PH Play.